Maltrapilhos, 2014, estúdio bombando, LK no beat, tiozão. Já não sei mais no que acreditar, no que eles querem que eu acredite. Consciência, a consequência, vem com os seus erros. O medo te faz andar pra trás, mas seja capaz, corra atrás. Faça que nem eu tenha objetivos, não dê ouvidos a falsos amigos. E quando me viram caído, me pisaram. Já fui debochado, desacreditado por aqueles que eu acreditava e pelos meus pais. Me revoltei e mostrei que sou capaz. Eu não sou ninguém, procuro ser alguém diferenciado. Sempre pensando no bem, ajudar meus aliados. Jamais em troca de trocado, tive que ser obrigado a me levantar sozinho com tão pouco carinho. De pai e mãe, de mãe e pai, tudo que vem é o que se vai. Já não sei mais o que acreditar, no que eles querem que eu acredite. Já não sei mais, já não sei mais. E o sistema impõe regras que te privam de pensar, mas aquilo que eu canto me liberta do privar. Já saí dessa prisão, quebrando várias algemas, seguindo o coração e mantendo a chama acesa. Já não sei mais o que acreditar, no que eles querem que eu acredite. Já não sei mais, já não sei mais. Não tenho paciência pra ligar pra aparência, mas tenho a decência de agir na transparência. Sem ponto de reticência, pois não paro de escrever. Cada passo da minha vida eu expresso sem temer. Não conto história pra mostrar ser quem não sou. Original, autêntico, eu mostro meu valor. Muitos querem me derrubar, muitos querem me ver no chão, mas eu não vou cair porque eu tô na disposição de lutar por algo que vá valer a pena. Bater de frente sem medo da consequência. Paulo Codos é povinho, é o meu lema. Sinto muito, mas meu rap não é peso pena. Se eu canto o que eu vivo, minha vida é o meu canto. E o mal que me rondeia, eu espanto. É pra todos os manos errando, aprendendo, ensinando, mostrando o encanto de planos da vida, ha! Mantendo a cabeça sem perguida. Moleque, o futuro é você quem faz. Não perca seu tempo voltando atrás. Então vai e acredite mais em si, e faça da sua vida um bom motivo pra sorrir. E faça da sua vida um bom motivo pra sorrir.